Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. Programa Rádio à Tarde. De segunda a sexta-feira, Carlos Bonaparte traz Rádio à Tarde. O seu programa de música e entretenimento aqui na Antena Web. Peça sua música, saiba do estado do tempo e fique a par do que acontece no mundo no nosso resumo de imprensa. Rádio à Tarde, de segunda a sexta-feira, com Carlos Bonaparte, entre as 14 e as 16 horas, aqui na Antena Web. Bom dia, este é o Antena News. Futebol Clube do Porto é o novo campeão nacional de futebol. Os azuis e brancos fecharam o título ontem, depois de terem vencido o principal rival, o Sport Benfica, na Luz, por 2-1. Os dragões foram os primeiros a marcar aos 9 minutos, para aos 17, o Sport Benfica chegar ao empate através da marca de grande penalidade. Hulk, ao minuto 26, deu o triunfo aos dragões ao marcar o 2-1. No final do encontro, registaram-se alguns incidentes naturais. Um se destaca. Depois do término do encontro, as luzes do estádio desligaram-se e foi ligado o sistema de rega do relvado, enquanto a equipa portista fazia a festa nas quatro linhas. O Porto consegue assim o seu 25º título à 25ª jornada. Quantidades letais de radioatividade poderão ir parar ao mar nas próximas horas no Japão. A TEPCO, empresa responsável pela central nuclear de Fukushima Daiichi, anunciou que irá lançar 11 toneladas de água altamente radioativa para o Oceano Pacífico, para que os trabalhadores possam reparar os sistemas de arrefecimento. Ontem, dois funcionários foram encontrados mortos devido à exposição à radioatividade. Os cadáveres foram encontrados dentro da central nuclear de Fukushima Daiichi. Estados Unidos vão manter ataques na Líbia até hoje. Revoltosos, ganham e perdem brega constantemente. Enviado de Gaddafi à Europa procura pôr fim à crise na Líbia e chegar a um consenso de paz. E o sucessor de Gaddafi, seu filho, quer liderar o governo de transição, ideia já rejeitada pelos revolucionários. A terra voltou a tremer na Indonésia e com intensidade, mas os dados são contraditórios. 6,7 e 7,1 são as duas intensidades avançadas por fontes indonésias, mas nunca foi indicada qual a escala de medição. O epicentro teve lugar a 24 km de profundidade e a 250 km da zona sul da ilha de Java. Inicialmente foi levantado um alerta de tsunami, entretanto, cancelado. O Antena News de hoje termina por aqui, mas regressa amanhã às 11h40. A informação desportiva regressa à Antena Web às 8 da noite, tem mais um Desporto Antena.